remédio. Gesto que ajuda. Quando o mal é tristeza e o sentimento é culpa, a tristeza dói. E eu não sabia, pensei que era forte, ó, ironia da vida. Dormi pra acordar e de tudo fazer um pesadelo. Errei de novo, suas coisas tão do mesmo jeito. Cobertor, travesseiro, na cama ainda vazia. O nada e o silêncio num quarto sem alegria. É, irmão, nem mesmo eu sabia quanta falta faria seu sorriso pra um bom dia. Não vai mais gritar gol, vendo os porco balança a rede. Não vai zoar ganhando o jogo do game. Que cê fez com a gente, ó, desculpa. Se não foi suficiente pra suprir a sua angústia, por ter esquecido que a pior depressão não fala. Perdeu pro desespero, eu não posso fazer mais nada. Não sei se vou existir. Agora nada mais importa e só me resta chorar. Lágrimas não te traz de volta pra eu poder me desculpar. E ter tentado impedir teu fim sem ninguém se confortar. Que cada um escolhe o destino que tem. Sozinho fica difícil, é quente quem a solidão optou foi por não ver segurança na multidão. Onde prioriza as notas e por ela faz guerra. Pra ver que nada importa só quando a vida vai nessa. Fatos tem versões múltiplas que a verdade oculta e pune de forma injusta. Quem precisava de ajuda discrimina com preconceitos falso e ignorante. Que sem conhecimento crucifica o semelhante. É tarde pra se arrepender do que não fez e aprender que perdão não se deixa pro dia seguinte. Reavaliar rancores do passado que mata o depressivo ilhado afogado em mágoas. Tudo que eu não queria, irmão, é ver a bandeira do seu quarto cobrindo seu caixão. Seu retrato entre as flores, um triste sorriso. Porque me deixou sozinho, o sol não tem mais brilho, os dias são sem planos. E o que conforta é crer que a mãe tá te esperando. Vou continuar aqui pelas sobrinhas que cê tanto amou. Contando os dias pra te ver de novo, ro.